O Charmander é um Pokémon que o Professor Carvalho geralmente oferece aos seus novos treinadores. Tem mais força de ataque que o Bulbasauro e o Squirtle. Uma vez que ganha experiência, se torna quase imbatível. Ele tem uma chama na ponta de sua cauda. Quando chove, sua cauda exala vapor. Se essa chama se apagar completamente, o Charmander nunca poderá batalhar de novo.